vai fluindo, fluindo e crescendo. O rio vai fluindo de volta pro mar. O rio vai fluindo, fluindo e crescendo. O rio vai fluindo de volta pro mar. Mãe terra, leva-me teu filho, eu sempre serei. Fluindo, fluindo e crescendo, o rio vai fluindo de volta pro mar. O rio vai fluindo, fluindo e crescendo, o rio vai fluindo de volta pro mar. Mãe lua, leva-me teu filho, eu sempre serei. Mãe lua, leva-me para a liberdade. Mãe lua, leva-me teu filho, eu sempre serei. Mãe lua, leva-me para a liberdade. O rio vai fluindo, fluindo e crescendo. O rio vai fluindo de volta pro mar. O rio vai fluindo, fluindo e crescendo. O rio vai fluindo.